Cabelo da Tony Cotri pra mostrar que é de vilão. Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira entre becos e viel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, vrau, vrau, ho, ho, ho, ha, ha, ha, bololô. Vai, que o 90 os vizinhos já até discou. O verde daqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. Vai, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. Cabelo da Tony Cotri pra mostrar que é de vilão. Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira entre becos e viel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, vrau, vrau, ho, ho, ho, ha, ha, ha, bololô. Vai, que o 90 os vizinhos já até discou. O verde daqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. Vai, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha. O baile tá bombando, o baile tá bombando. E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP.